Lambda, lambda, lambda, nerds! Opa, eu acho que você tá no podcast errado, corrija aí. Estamos começando mais um Mexidão Cast, o número 20, tema de hoje, podcasts. Eu sou o Thiago Mendes e eu não ouço podcasts, eu faço parte da nova mídia brasileira. Meu nome é Patrick Murta e eu odeio podcast que tem frasezinha engraçada de entrada. Aqui é a Andresa e eu não sei, eu não gosto de podcast, eu nem sei que merda é essa. E diretamente de Brasília, Malovani! Aê! Lembrando que eu não sou parente do Charlie Sheen, tá? Olha só! Malovani Sheen, que comenta muito no nosso cast, hoje é o nosso convidado especial aí, juntamente com a Andresa. A Andresa já é dona da casa, né? Já é dona da casa, já. Ah, sou? Nossa, tem que mudar umas coisas aqui, então tá foda. Deve ter percebido, o podcast de hoje está cheio de referências. Nós escolhemos o tema de hoje porque esse é o nosso 20º episódio. Yes. E nós achamos que nada mais justo do que fazer uma... Fugiu o nome. Uma homenagem. Uma turuba? Isso. Ah, um homenagem. Uai, eu gostei dessa ideia também, Andresa. É. Eita, vaga. Fazer uma grande... Não, não tem nada com você. Tadinho. Caraca, pra onde vai esse podcast, meu Deus? Caraca. Falta, já foi pro espaço. Foi pro espaço. E como todo mundo deve ter percebido, o podcast de hoje está cheio de referências. É o nosso 20º episódio e por causa disso nós decidimos fazer uma grande homenagem aos programas que nós já costumamos ouvir. E até reconhecer, né, Thiago, publicamente todas as nossas influências. Porque eu já tive comentário, vocês estão imitando MRG, esses erros de gravação, vocês estão imitando papo de gordo. Não, nós vamos assumir, nós ouvimos esses podcasts e esses podcasts nos influenciaram. O povo confunde muito influência com cópia. É, se você tá achando ruim, vem cá e faz melhor, velho. Quero ver. Brinca. Andresa já chutou o balde. Já, mandou todo mundo. É bom que ela é convidada, ela pode fazer isso. É porque todo mundo que trabalha, aspas, com podcast, sempre tem isso, né? E se você olhar entre os grandes, também tem muita coisa que eles fazem igual, mas daí não é imitando frases. É, é legal. Quando o podcast já faz sucesso, quando ele faz algo parecido, é uma referência, né? Agora, quando o podcast está começando, é cópia, é plágio, é tudo. É. Isso é um grande problema, né, cara? É, definir exatamente o que é plágio o que não é plágio. Inclusive, a gente tem que ter que pegar uma aula com latino sobre isso. Porque definir exatamente o que é o que é um pouco complicado. Eu acho que o que a gente faz é uma grande referência. A gente deixa bem claro que a gente ouve outros podcasts. Porque só fazer o programa não basta. A gente tem que também pegar informação e atualização dos outros, né? Eu só acho que a frasezinha de entrada é uma bosta. A gente podia inventar uma coisa melhor, mas enfim. A gente tem tempo. Cara, tu não gosta mesmo, Fabi? Não gosto mesmo. Eu só faço porque não sou eu que mando nessa porra. Senão eu já tinha inventado outra coisa. Porque não é sério, porque já deixa claro. Já deixa claro que eu escuto o Jovem Nerd. Mas o Jovem Nerd tem um fator preocupante, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes o cara nem é ouvido. Particularmente hoje em dia eu nem ouço tanto o Jovem Nerd quanto eu ouvia antes. Mas os caras, eles acabaram implantando uma cultura, mesmo inconscientemente, Fraga. Uma novo Nerdcast e fala assim, não, pra eu fazer sucesso eu tenho que fazer igual esses caras, porque eles deram certo. É, eu acho que é o podcast que mais influencia hoje a internet, acho que é o do Jovem Nerd. Então acho que é por causa disso também. Opa, não, é porque eles também foram dos pioneiros, né, cara, assim, e foram os que tiveram mais destaque e tal, e aí... Por mais que você não queira, a maior influência que o pessoal da internet hoje tem pra fazer podcast é o Jovem Nerd. Não. Exato. Adianta tentar escapar disso, sabe? É verdade. Pra você ter ideia, os caras têm 10 anos de estrada. Eles são a Rede Globo do universo do podcast. Ah, meu Deus. Nossa. Que ótima comparação. Sim. Gente, Azaghal, é, se ele tivesse ouvindo esse cast, ele torceria o nariz. Ele torceria demais. Torceria o pescoço do Patrick. Torceria o pescoço. Gente, o podcast é uma evolução do blog. Com a expansão da banda larga, começaram a surgir os audioblogs, que eram diários em áudio publicado em MP3. Diário em áudio, eu tô lembrando, é do BioShock, cara. Diário em áudio é aquilo. Eu nunca vi um diário em áudio. Vocês chegaram a acompanhar isso na internet? Eu já vi muito nos filmes, né? É, no Aliens, né? No Aliens. Tem... No Avatar também. Porra, velho, verdade. Tem o cara aperta o botãozinho lá, experiência, dia não sei o que, aconteceu tal coisa e eu não sei o que vou fazer. Aí, entendeu? Caraca, você falou experiência, eu lembrei daquele filme horrível antigo. Qual o... A Centopeia Humana? Não. Centopeia Humana? Pelo amor de Deus. Experiência. Aí, você a ideia mais bizarra de experiência que eu tenho, cara, na minha vida é Centopeia Humana, cara. Sério? Você viu isso não, né? Eu vi. Você é doente. Tô triste aqui. Eu não tive coragem. Caraca, eu não tive coragem de ver o filme. Peraí, tu não viu, Thiago? Eu não. Eu também não vi. Você tá doido? Ah, cara, eu tô perdendo. Ah, vocês estão perdendo então, velho. É uma experiência de vida. Tem tanto filme bom pra mim assistir. Ô, você nunca vai se conhecer o suficiente até você assistir Centopeia Humana. Para. Não. Aí eu discordo. Você alcança, tipo, o nível máximo de doença. Tipo assim, de doença mental humana, tá ligado? Onde? É tipo, onde? O máximo que o ser humano consegue atingir. É nojento, mas onde? É, eu acho interessante. Caralho, bicho, a filosofia da Andresa. Caralho. O que você tá vivendo, Andresa? Pra precisar se conhecer, você precisa assistir Centopeia Humana, velho. Meu Deus, velho. Caraca, velho. Tá tudo errado aqui. Gente, eu tô bobo de ver. Gente, nesse momento surge o ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts, também chamado de Podcatcher. O software checava por novas atualizações regularmente, lia os feeds e os interpretava baixando os arquivos de áudio. Os MP3 eram automaticamente transferidos para iPod. Eu acho que o podcast começou mesmo com o iPod, não foi? E eu fico feliz porque é uma função útil para um ex-VJ da MTV. Finalmente um ex-VJ fez algo que presta, né? Não, eu achei engraçado que o Thiago falou X com uma ênfase tão, tão cheia. Eu achei que ele ia falar X-Videos. Eu assisti. Falamos de Centopeia Humana, porque não é de X-Videos agora, né? É, mas pô... Eu não sei, eu nunca ouvi falar desse X-Videos. Do que se trata? É o site do Triple X. Tá vendido. Faz sentido. Mas eu falei X porque eu lembrei do Pânico, Fraga. Aquele X, do jeito que eles falam. Mas, gente, a autoria do termo podcast é atribuída a um artigo de jornal britânico, The Guardian. Em 12 de fevereiro de 2004, o jornalista Ben Hamsley. E lá vamos nós, vai. Como é que é? Repete aí. Ah, velho, o meu inglês tá cada dia melhor. A língua dele é o português, ele não é obrigado a falar outras línguas. Obrigado, Andresa. Mas não, é obrigado sim, Andresa. Você não ouviu o podcast de Naruto, tá, Andresa? Não é obrigado a falar, então pode falar da gente. Oh, obrigado, Andresa 2. Ei! O jornalista Ben Hamsley escreveu um artigo utilizando podcasting como sinônimo de audioblogging. Ou rádio amador pela internet. Cara, eu tento, toda vez que eu tento explicar o que é um podcast pra alguém que pergunta, a família e afins, cara, sempre fala, é um programa de rádio da internet. Porque não tem como você tentar explicar, não, é um bate-papo. Ah, mas você não faz parte do bate-papo. Aí você fica, como é que eu vou explicar isso? Pois é. Eu também sempre fico falando assim, é um programa de rádio virtual, a gente faz um debate, a gente escolhe um tema, faz um debate e aí vai batendo um papo. Você concorda, Andressa? Concordo. É, assim, é porque hoje em dia é muito complicado, né? Eu acho. são mídias diferentes. Porque quando você pensa em rádio, você pensa que é uma coisa simultânea. Tipo, como é a rádio, né? É, eu acho que o podcast, ele ainda é maior que isso. Porque tanto que não existe. Aliás, não deveria existir. Não existe competição. Não, na teoria, não tem competição. E eu acho isso muito legal. E o bacana de você falar isso, Andresa, porque, na verdade, eu vejo que um podcast, se ele quer ter sucesso, ele tem que incentivar o ouvinte dele a ouvir outros podcasts, porque ele vai criando esse hábito com isso. Verdade. Eu acho super importante você incentivar o seu ouvinte a ouvir o máximo possível, porque ele vai assimilar aquilo como uma rotina. Sim. Sim. E, tipo, o fato de o seu ouvinte estar ouvindo outro podcast não quer dizer que ele vai deixar de ser seu ouvinte, entendeu? Mas muito legal. Eu até penso que os próprios podcasters são os maiores consumidores de podcast. Concordo. Claro, claro, claro. Porque quando, cara, eu lembro quando eu e os amigos meus tentar fazer o nosso e a gente gravou só dois episódios sem processo, a gente tinha que ouvir alguns outros podcasts pra ter a influência e pra ter uma noção de como fazer o negócio ser mais dinâmico, não ser aquela coisa mais parada. Porque um podcast que ele é muito paradão, o pessoal não vai conseguir escutar até o final. Então verdade. Você tem que ouvir outro podcast, cara. Verdade, verdade. Gente, só pra dar uma explicação, o podcaster é o nome dado geralmente aos principais contribuintes de um podcast, de um programa de podcast. Ou seja, é o bunda de peru que fica conversando fiado e tem uma galerinha que escuta ele. Verdade. É o cara que se acha dono só porque fica conversando sozinho no microfone. Porque minha mãe acha que eu fico conversando sozinha quando eu tô, tipo, gravando. É mesmo? Pra mim, eu tava conversando sozinha. Essa menina está numa discussão interna muito maluca. Caralho. Que eu acho interessante que o podcast é uma coisa muito nova, né? O termo foi cunhado em 2004, ou seja, tem menos de 8 anos esse tipo de mídia. E é um tipo de mídia que, pelo menos em minha opinião, tem crescido demais. Há um ano atrás, quando eu falava que escutava podcast, tinha muita gente que torcia o nariz. Hoje, muita gente, pelo menos, já sabe do que se trata. Isso eu já acho um avanço muito bacana. Não, sem dúvida. E é engraçado você falar isso, porque a gente vê o crescimento não só dos ouvintes, mas até a publicidade. As próprias empresas começaram a enxergar programas de podcast, de videocast também, claro, como grandes fontes de publicidade. Uma publicidade até muitas vezes mais barata do que a mídia, a grande mídia, que é TV e rádio. Ela é muito mais barata e ela é muito mais direcionada pro público-alvo dela. Por exemplo, se você quer falar de um game ou algo do tipo, você vai fazer propaganda num podcast que é direcionado pro público gamer. Então, é muito mais prático você colocar isso do que eu colocar um anúncio na TV que tem a sua tia que não entende nada de videogame e que vai estar assistindo aquilo. Você vai estar pagando a mesma coisa. Exato. Exato. Até porque se você reparar, falando de jogos especificamente, a gente não tem propaganda de jogos na televisão. A grande fonte de publicidade dos jogos é hoje em dia a própria internet. É porque eu acho que o pessoal que joga videogame também nem assiste televisão mais, eu acho. Até o videogame tá sempre ligado, então. Verdade. Então, morreu. Eu ia falar que eu assisto TV todo dia porque eu preciso dela pra jogar. Mas aí eu sei. Então, meus queridos internéticos, o primeiro podcast brasileiro surgiu em 20 de outubro de 2004. Foi o Jovem Nerd? Não, a Digital Minds. Olha só. Ah, achei que era o Jovem Nerd. Não, a Digital Minds. Foi criado pelo Danilo Medeiros e atualmente está descontinuado. É engraçado a gente falar isso porque, apesar que a gente falou do Jovem Nerd e tal, mas o Jovem Nerd foi, eu considero o Jovem Nerd o primeiro podcast a estourar, fazer atingir uma grande gama de ouvintes. A Digital Minds foi o primeiro, foi criado pelo Danilo Medeiros. E quem sabe do Danilo Medeiros? Tem alguma notícia dele? Alguém já ouviu falar? Cara, eu ouvi falar dele. Cara, até você falar, eu ouvi a história desse podcast, eu não sabia nem quem era Danilo Medeiros. Caraca, olha só. Então, Danilo Medeiros, se você estiver nos ouvindo, entre em contato com o Mexidão Rock. A gente... Claro, tá ouvindo. Claro, claro. Quem sabe, tá ouvindo. Vai que ele tá ouvindo mesmo. Comente aí que a gente pode convidar você pra fazer parte aqui do... fazer um programa com você, o pioneiro do mundo internetico. Ele é a Hebe Camargo dos podcasts. É a... Nossa, nossa senhora. Senhora, que isso, cara. E ótima, perfeito. É, ué, a Hebe Camargo dos podcasts. Vai se sentir zonjeado. Vai morrer e receber um beijo do Silvio Santos. Olha lá, olha lá. Silvio Santos tá gagá. Ele deu um beijo na Hebe, gente, que bonito. É, a Andresa achar o beijo que o Silvio Santos deu na Hebe bonito, não, nem me assusta depois dela ter se sentado ao pé humano. Não. Tem duas versões pra palavra podcast. Por favor, Patrick Murta, você que tem um inglês mais fluente que o meu, auxilie-nos nessa empreitada. Não, a origem da palavra podcast foram os Petras, cunharam essa palavra. E há duas versões para a origem da palavra podcast. A primeira diz que é a junção de iPod com broadcasting. Broadcasting, que é transmissão de rádio ou televisão. Então fica podcasting, podcast. Já uma outra segunda versão, ela diz que é a junção da sigla Personal On Demand, que numa tradução literal é algo pessoal sob demanda. Seria, como por exemplo, TV sob demanda, o Netflix, por exemplo. E a junção de Personal On Demand, P-O-D, sim, né, pod, com casting de broadcasting também. Ou seja, tem essas duas versões, todas cunhadas por um Petrasques, mas eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, Malovani ou Andresa, eu acho que a primeira versão é a correta, né? Que é a junção do iPod com broadcast, que o Adam Curry, o VJ lá da MTV, ele criou o programa pro iPod. Acho, né, que a primeira versão, ela... pelo menos é a que faz mais sentido também. É pra mim também. É, a segunda versão, ela é meio aquele... sabe aquele pessoal que fica vendo filme da Disney só pra achar a mensagem subliminar? Caraca! Me soa meio isso, entendeu? O cara pegou o nome, tipo, não, deixa eu ver o que, que eu posso tirar daqui que tem a ver. E a primeira versão, ela não, ela já é mais condizente também, assim, é mais lógica também, então... É. A segunda versão é da Microsoft. É a versão da Microsoft. Puta merda. Foi a Microsoft que difundiu pra não vender o iPod. Claro. Olha só, teoria da conspiração, hein? Teorias da conspiração, veja bem. A gente tem que gravar um episódio sobre teoria da conspiração, né? Tem, eu acho que isso é muito... Eu não sei, eu acho que a primeira realmente ela faz mais sentido do que a segunda versão, porque tá mais direto. iPod, pod com casting, podcasting. Eu acho que faz mais sentido mesmo. O fanboy da Apple tá feliz agora. Todo fanboy da Apple tá feliz agora. Tá pulando em cima da cadeirinha. Quero só aproveitar o espaço e mandar um abraço pra todos os fanboys da Apple que encheram o meu Facebook com imagens do Steve Jobs ontem. Sério, eu fiquei muito feliz com isso. Tá? Ficou? Eu fiquei, cara, muito feliz. Eu acho um exagero chamar ele de gênio, velho. O cara tem a manha, mas gênio... O cara roubou a ideia, né, velho? Ele só foi espertão de usar a ideia antes de todo mundo. Ah, Bill Gates. Você definiu Bill Gates. Agora vai chover de comentário aqui, né? Chover. Agora. Olha, para ver. Eu vou publicar isso no meu Facebook assim. Eu vou colocar Mestidão Cast sobre a Apple. Aí eu quero ver os comentários. Uma curiosidade sobre como eu me envolvi com podcast é que eu tinha um celular da Nokia, que era o N95, e tinha lá, tinha a galeria de música, onde eu deixava as minhas músicas guardadas, e tinha um aplicativo especial, que era só para encontrar os podcasts. Podcasts que tivessem atualizados, meus podcasts baixados e podcasts na web. E eu conheci podcast dessa forma. Isso lá, quando eu tinha e quando eu comprei o aparelho. E aí fica a pergunta mesmo, como que vocês conheceram o podcast? Você, Andressa, primeiro. Tem razões românticas, né? Porque toda mulher enfia um romantismo nas coisas. Eu tinha um namorado que ele gostava muito de ouvir Jovem Nerd. E tinha que ser Jovem Nerd, né? E aí... era o Jovem Nerd e aquele que o pessoal do Arena IG faz. Aí, ele ficava me falando, nossa, ouve esse podcast que é legal. E eu ficava, ai, tá, vou ouvir. Aí eu nunca ouvia, sabe? Porque mulher é muito filha da puta. Não, ouvi, é muito legal, é muito legal, gostei. Só que aí um dia de tanto ele insistir, eu acabei ouvindo mesmo. Aí assim, do Nerdcast em si, eu não gostei muito. Só que o Nerdcast, da época que eu comecei a ouvir, eles ainda tinham muita participação de terceiros, sabe? Geralmente era gente de outros podcasts. Aí, por exemplo, ia lá o fulano do Papo de Gordo, aí eu fui, comecei a ouvir Papo de Gordo. Aí a cara do Radiofobia, eu comecei a ouvir o Radiofobia. Tipo assim, através do Nerdcast, eu comecei a ouvir os outros, né? Ele Sim. foi só uma ponte, porque o Nerdcast em si eu nunca ouvi muito assim e tal. Mas aí foi mais por causa disso, né? Insistência masculina pra encher o saco. Mas aí eu gostei, acabei gostando muito de ouvir. Legal a Andresa falar o um negócio das razões românticas que lhe levaram ela. Eu costumo falar que mulher complica tudo, cara. Mulher tem que complicar tudo. Era só pegar o negócio e ouvir, pra que tinha que colocar romance no meio? É porque foi ele, entendeu? Tipo assim, na verdade nem foi por ele. Nem foi tipo assim, nossa, eu vou ouvir porque eu amo esse menino e eu quero saber. Não, é porque ele ficava todo dia, ah, ouve aqui, tipo, entendi. Por meses, saca? Aí eu, que merda, vou ouvir. Ah. É legal você ler as coisas nas entrelinhas, que a Andresa falou, não era nem porque eu amo esse menino. Olha, verdade. Coitado do garoto. Coitado, pois é, cara. E você, Malovani, você se envolveu com o podcast como? Cara, foi... Os amigos meus escutaram o Jovem Nerd, né? O Nerdcast, na época. E foi bem na época que eles lançaram... Faz muito tempo isso. Foi bem na época que eles lançaram o Nerdcast sobre Carnaval, que foi um dos melhores e tal. E aí, cara, na época eu tava viajando pra Bahia. Uma ótima e agradável viagem pra Bahia, que eu não gosto muito, porque faz muito calor, me incomoda um pouco. E aí, cara, eu ficava só ouvindo podcast. Aprendendo a baixar. E com isso, cara, quando você entra no mundo... Podcast, você aprendeu você... a baixar? Você não sabia fazer download? Não, eu aprendi, eu fui procurando outro podcast e tudo mais. Eu não sabia baixar só. Você foi pra praia e ficou só ouvindo podcast? Cara, eu sou muito branco, cara. Então, se eu ficasse muito tempo no sol, eu ia ficar muito vermelho, cara. Eu não tenho noção. Mas você ficou na praia ouvindo podcast? Não, vocês estão rindo dele, mas quando eu fui pra praia... A minha mãe ia pra praia e eu ficava no, na biblioteca do hotel. Caralho! E eu achei que eu era nerd, velho. Posso fazer uma confissão aqui, André? Pode. Quando eu viajei pra Caldas Novas, recentemente, eu fiquei no hotel jogando StarCraft 2. Caralho! Né? Não! Que? Não, puta merda! Não, ô Thiago. Falou, Fanny. Não sou nerd. Parabéns, Fanny. Parabéns. Parabéns. Palmas mesmo. E você, Patrick, como é que você se envolveu com o podcast? Cara, eu acho que eu sou mais diferente. Eu gosto de ser diferente, né? Ele começou fazendo dele. Não. Eu tava estudando inglês. Aí eu descobri um site que ele tinha os áudios em inglês e tinha o transcrito em inglês pra você treinar a vocabulário, né? Então você ia melhorando o listening e ia aprimorando o vocabulário. Vou até colocar thelinguist.com, um site para estudar inglês. E um desses áudios era um áudio de um podcast em inglês, que era o English Pod, que é também é um podcast para ensinar inglês. Então eu fiquei, cara, durante um ano só ouvindo esses podcasts, para treinar o ouvir em inglês. Aí um dia desses eu resolvi, deixa eu procurar podcasts aqui no Brasil. Aí eu vi, tem um site que chama English Experts, que é aqui do Brasil. Aí tinha alguns podcasts em inglês, com aulas de inglês, achei legal, ouvi. Aí eu tava formando no curso de marketing, aí eu, vou procurar uns podcasts sobre marketing. Procurei, aí achei o podcast lá do blog da Spale. A Spale é uma agência de marketing aqui do Brasil, muito foda. E eles tinham uns podcasts sobre marketing de guerrilha. Aí eu, deixa eu procurar um podcast sobre redes sociais. Aí eu descobri o guanabara.info. E através do Guanabara.info que eu fui descobrindo os outros podcasts, mas eu comecei sem querer ouvindo os podcasts de fora pra vir ouvir os podcasts do Brasil. Olha só, realmente. Então foi meio tipo. Eu só ouvi uns dois podcasts de fora mesmo, uns dois americanos. Só que o meu inglês ele ainda não é tão apurado, sabe? Então, você perde muita coisa, porque não é nem porque eles falam rápido, é porque eles falam muita gíria, e aí fica um pouco difícil. Não, eu recomendo você escutar tanto o English Pod quanto esse The Linguist, porque eu aprendi inglês, pelo menos ouvir o inglês com eles. Tá certo que minha pronúncia é de merda ainda, mas eu aprendi muito com os caras. E você, Thiago? Qual foi o seu primeiro? O meu primeiro, cara? Qual foi o seu primeiro? Eita, fé. O meu primeiro cast, podcast mesmo, foi o Jovem Nerd também. Eu trabalhei com um amigo, com um web designer, que ele era muito fã do site do Jovem Nerd e me apresentou o podcast dele e eu acabei ouvindo o Jovem Nerd e gostei. Mas eu não tinha muita familiaridade com o Jovem Nerd, não. Apesar de que eu aprendi o que era podcast por causa do meu celular, nunca foi uma mídia que me conquistou, não me conquistou logo de cara. Eu gostava mais dos videocasts, né? Eu assistia videocast de anime, de games, de programa, principalmente programação, cara, que eu sou desenvolvedor. Então, se eu tivesse um tempo para escutar um podcast ou para ver ou ouvir um videocast sobre programação, porque não tinha muito podcast sobre programação, eram uns bem específicos, e eu preferia aprender a desenvolver do que ouvir alguma coisa de entretenimento. Até os podcasts depois do Jovem Nerd que eu ouvi eram alguns de programação, que eu acho que nem existe mais. Cara, se eu te falar, o primeiro podcast brasileiro que eu ouvi foi o Guanabara.info. Que, Rostnest, a cada 15 minutos tá falando da Rostnest. Mas aí depois, aí depois eu procurando, eu achei o Pauta Livre News, aí pelo Pauta Livre News eu descobri o Papo de Gordo, pelo Pauta Livre News eu descobri o MRG, e eu só descobri o Jovem Nerd depois que o MRG foi pra lá, velho. Olha só. Tô falando sério. Descobri o MRG... Eu não lembro nem como, cara. Eu lembro que eu tava procurando algum podcast sobre algum jogo específico. E aí eu caí no MRG muito antes deles irem pro Jovem Nerd. E aí eu comecei a gostar mesmo do MRG, cara. Que eu acho bem dinâmico e tal. Patrick, você tem certeza que seu podcast antes de conhecer o Jovem Nerd? Porque aquelas, né? MRG e Jovem Nerd juntaram no início do ano, né? Final do ano passado, não lembro. Só que antes disso, acho que praticamente todos os podcasts do mundo, em algum momento da vida deles, fez citação ao Nerdcast. Você não vê, gente, não. Você não vê podcast que não faz pelo menos uma mençãozinha. Não, eles citam sim, mas, por exemplo, eu ouvi o Papo de Gordo porque eu sou gordo, porra. Aí eu vou ouvir esse negócio e curtir pra caramba. O Pauta Livre News eu descobri quando eu tava começando a ter uma ideia de fazer um podcast, aí eu procurei um podcast sobre podcast, achei o Metacast e achei o Pauta Livre News. Aí no Pauta Livre News eles indicaram um monte de site, indicaram também o MRG. Aí eu ouvi o MRG, aí passou um tempinho, o MRG foi pro Jovem Nerd. Mas eu ouvi a citação, mas nunca tive interesse de ouvir o Jovem Nerd. Ah, entendi. Eu também não. Eu achei que ia ser aquele negócio bazinga demais, sabe? É. Bazinga... Eu fiquei com esse preconceito. De certa forma, gente? Mas em opinião própria. Caraca, vocês vão bater o recorde de comentários, cara. Vocês podem esperar. Vai ver. Tomara. Agora, posso confessar uma coisa? No início, quando eu e o Thiago, a gente teve a ideia de fazer um podcast. A gente teve muito problema por causa do nome, né, Thiago? Verdade. E o Matando Robôs Gigantes foi o podcast que me fez perceber que não tem problema se eu tiver um nome de merda se o podcast for legal. Porque vamos falar sério. Matando Robôs Gigantes... Não, pior do que Matando Robôs Gigantes, só Mexidão Rocks. Foi aí que a gente ia querer lançar Mexidão já tinha... Aí o Thiago, vamos colocar um Rocks aí na frente, ó, demorou. Olha isso aí, eu falei, se o podcast for bom, pode ser Mexidão Rocks, que vai fazer sucesso no MRG, foi assim. Precisa ter um nome fantástico. Pro podcast interessa o conteúdo, verdade. Cara, eu já escutei um podcast que chamava CocôCast. Ah, não, que isso? Caraca. Você tá brincando, cara. Puta merda. Falava sobre o quê? Era um podcast sobre Justin Bieber, né? Tá? Sobre topeio humano, só sobre isso, né? Tá? Caralho. Não, sem topeio humano seria Reciclocast. Ai, quem entendeu, tem um problema de saúde muito. Agora, fazer uma pergunta pra vocês. Atualmente, vocês escutam algum... Quais podcasts? Algum vocês escutam, com certeza. É verdade. Cara, vamos falar de mim. Né? Eu ouço muito hoje, eu continuo ouvindo muito Jovem Nerd, é o que eu mais ouço. O MRG, eu ouço muito Papo de Gordo, quando tem o episódio de quinzenal, o Papo de Gordo. Eu ouço muito podcast, velho. Na verdade, eu nem falo que eu ouço podcast. O que eu faço? Eu entro nos agregadores de podcast de hoje, que tem dois principais, a gente pode até citar eles depois. E aí eu escolho um tema e ouço, entendeu? Mas assim, fixo mesmo, eu continuo ouvindo o Nerdcast, o MRG, e ouço muito o Papo de Gordo. De vez em quando, Pauta Livre também, quando dá. E você, Patrick? Cara, você ouvir o Papo de Gordo é um ultraje, porque você não é gordo. Gordo aqui sou eu. Mas a tua foto aqui, você não parece muito gordo não, cara. Photoshop, você tá maluco. Gordo tira a foto de cima assim, ó. Quando a mulher tira com decote, só pra mostrar os peitos. Aí fica aquele peitão, o cara fica doido, né, Andressa? Mas é complicado. É complicado. Aí quando você vê o peito, é proporcional a todo o resto, né? E aí você acaba nem reparando direito nos peitos, porque o resto se perde ali. Enfim. Não vou entrar nesse papo de decote de peito, não vou apanhar daqui a pouco. Posso citar os podcasts que eu mais gosto? Eu gosto muito do Papo de Gordo, porque eles falam sobre temas variados, mas eles falam sobre a perspectiva do gordo, e isso que é o mais legal. E é um podcast, assim, bem divertido. Eu vou ser sincero, quando eu gravo o Mexidão Rocks, eu tento fazer uma conversa tão descontraída quanto é no Papo de Gordo. O Papo de Gordo é um podcast que eu mais gosto. Um outro que eu sempre escuto no dia que sai é o Brainstorm, o Braincast, que é do Brainstorm 9. Vocês conhecem? Conheço. Mas nunca ouvi. Então, porque o Brainstorm 9 é um blog que fala sobre mercado publicitário, sobre marketing. E eu, como profissional de marketing, eu gosto muito de ouvir o Brainstorm 9, porque ele fala muito sobre essas coisas do marketing digital. É um podcast que eu gosto muito dessa área. Um outro podcast que eu escuto sempre que sai, não escuto todos, é o MRG, mas eu confesso que já ouvi mais. Assim como o Guanabara. Eu ouvia demais o Guanabara.info e hoje parou, né? Eu acho que o Guanabara desistiu, né, Thiago? Parece que ele tá gravando bem pouco, né? Bem pouco, mas a quantidade de jabá acho que influenciou muito no programa. Eu já ouvi, mas não gostei muito. E você, Malovani, você continua ouvindo? Você ouve o que hoje? Cara, hoje em dia eu acompanho o Nerdcast, né, toda sexta, como obrigação, de vez em quando sai um tema maneiro pra caramba, na maioria das vezes eu acho um tema legal, mas recentemente eu comecei a ouvir mais o Arena IG, porque eu acho que é um papo mais, como é que se diz? Mais descontraído mesmo, sabe, mas eles fogem mais da pauta e eu acho isso mais divertido num podcast do que o tema em si. E eles gravam bêbados, o que é... E eles gravam bêbados. Cara, então, foi a Arena IG que lançou um podcast de Metal Gear de 4 horas? Foi. Cara, eu sou fã de Metal Gear, não quis ouvir aquela merda, não. Pô, velho, 4 horas um podcast? Toma no cu, cara. Quando saiu o episódio especial deles... Acho que foi 3 partes, cada parte tinha 5 horas de podcast. Nossa, haja paciência. Cara, como é que o cara edita? Ele não edita, né? Ele deixa o pau torar, é isso, né? Ah, eu faria isso também, foda-se, velho. Não sou obrigado a editar nada direito. Mas o legal, o foda é esse, fica bem editado. O cara edita, ele realmente senta e tem as edições. E ele coloca a trilha, eu imagino só a hora de gravar, cara. Deve sentar ali e gravar um dinheiro, no mínimo. Ô, Patrick, tava comentando do Metal Gear. Eu não gosto de Metal Gear, não acho a série boa, mas. Herege. Você comprou uma briga feia agora, bicho. Ah, que bom, é assim mesmo. Herege. Quantos mais comentários aí, ó? Você vai ganhar. Depois da Apple contra a Microsoft, agora é contra a Metal Gear. Eu, quando eu for pro Brasília, eu vou te queimar, seu herege. Aproveita e queima o Senado ali também. Mas vai, continue. Aí. E hoje em dia, o MRG, né? Que eu acompanho faz um tempo. E agora, mais recentemente, o Mexidão, só. Ah, Ah, tá ouvindo agora só porque tá gravando, só. É muito gentil ou muito mentiroso, né? Não, vamos falar sério. Ah, eu vi alguns aqui. Eu vi alguns, eu não ouvi todos ainda, mas eu ouvi alguns. Eu tô brincando, cara. Eu fico feliz, verdade. Eu também fico feliz, porque o Malovani, ele é um dos que mais comenta, né, nos casts, assim. E a gente tá super feliz e a gente tem que agradecer, né, Patrick, os ouvintes, porque, cara, façam como o Malovani, manda pra gente um e-mail, participem do nosso programa, que isso que é interessante pra gente. A gente tá muito feliz mesmo, aproveitando aí o assunto. Eu nem vou queimar o Malovani mais por causa disso, só por causa desse elogio. Porque ele também tem o direito de estar errado, não gostar de Metal Gear. Você tem o direito. Eu tô errado de não gostar daquela gaiola das loucas, né? Cara, o jogo é quase um desfile de carnaval, mano. Porra. Você, minha querida Andressa, quais podcasts você está ouvindo hoje em dia? Eu sou meio hipster pra podcast. Eu não tenho muito costume de ouvir podcast muito famosinho, não. Tipo, acho que o mais famosinho assim, que eu gosto de ouvir é o Papo de Gordo. Mas eu não sei porquê, né? Tipo, coincidências à parte. É legal, é um podcast foda. Vocês entenderam, né? Eu não sou gorda, é coincidência eu gostar de ouvir. Eu acho que os coitados dos gordos comentando a vida. Não, Andresa. O podcast, o episódio 69 do Papo de Gordo, puta que pariu, velho. É o melhor podcast que eu já ouvi na minha vida, o 69 do Papo de Gordo. Eu chorei com esse podcast, eu ri demais, velho. E tipo assim, só que tem um que eu gosto muito, muito, muito, muito, muito de ouvir, que é o AspiraCast. Gente, eu gosto muito de ouvir o AspiraCast. Eu não ouço ele sempre que lança, porque eu sou pé. Até pros meus amigos, eu tava comentando ontem com o Toco, que... Ele me gravou o podcast, eles lançaram o podcast, tipo, há 5 mil anos atrás. O tema é muito interessante, gostei pra caramba. Só que eu, tipo, enrolei muito pra ouvir. Eu, né, gente, vida de vestibulando é foda. Só que tem esses dois, o AspiraCast, o Papo de Gordo. E eu gosto muito de um cast que eu esqueci o nome agora. Mexidão Rocks. É o Mexidão Rocks também. Tem trem também que a gente ouve de vez em quando, mas eu... Ah, mas esse não é tão legal não, viu? Eu também não gosto muito não. Ai, me dá fome. Sabe o que eu gosto desse tal de mexidão? Sabe o que eu gosto desse tal de mexidão? É o site que tem um banner, sabe? Que toda vez que eu olho pra aquela panela, cara, eu dou risada, velho. Caraca, aquilo mais nonsense, né? Que ideia de escroto, né? Não, e é uma montagem de... Quem fez a perspectiva tá de parabéns, vai. Olha aí. É. Rafael, um beijo no coração. É complicado porque eu acho que eu tenho uns 20 podcasts no meu negócio de feed, então eu ouço uns 20 podcasts, mas esses três são, assim, que eu geralmente ouço sempre, né? O Aspira, o Smoke e o Pablo de Gordo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá na internet discada ainda, Andresa? Então, internet discada... ele acabou o internet discada. Eu tô desempregada, gente. Me contratem. Olha aí. Eu não tô sem podcast porque a gente tá com um projeto novo de podcast agora. A gente tá só esperando eu sair dessa época de vestibular. Mas vai ser um cast focado, na verdade, né? Vai ser um cast sobre história, porque quem não sabe, eu sou estudante de história. Então a gente vai fazer um cast de história. Aí a gente acabou, estamos só esperando essa fase de vestibular passar pra gente poder começar as gravações e edições desse cast novo, que ainda não tem nome, né? A gente tinha até feito um nome pra ele, mas em algum momento o efeito da maconha passou e a gente viu que era ridículo e a gente tá procurando um nome novo. Olha aí. Processo! Aí a gente vai começar com um projeto novo. Só que eu tô desempregada, gente. Eu tenho 5 filhos pra criar. Então, por favor, me deem um emprego. Qual o nome dos 5 gatos? Não, é o Nintendogs. Ah, é o Nintendogs. Do jeito que eu sou, os nomes de vocês vão ser Mario, Luigi, aí vai ter a Peach, a Zelda e o Sonic. Ah, não, Sonic não. Sonic é um nome legal. Malovane, você tá querendo que eu te queime mesmo, né, Malovane? Ah, não, cara. Você tá querendo que eu bote fogo em você, né, Malovane? Cara, é sério que vocês gostam do Sonic, cara? Que isso, lógico. Pô, cara, Master System, cara. Mega Drive. Eu jogo Sonic CD no Xbox 360 até hoje, porra. Caraca, ele é um ouriço gordo, cara. Ah, não, cara. Apesar de eu gostar mais do Mario, mas, pô, eu tenho todo respeito pelo Sonic, cara. Ele foi valente, ele lutou até o fim. Ele só não resistiu, não aguentou, resistiu, mas ele foi valente. Ele lutou até o fim, ele correu até o fim no máximo. Né? Eu tenho até uma mágoa, porque lá no Games on the Rocks, né, uma vez o Corraine virou e falou assim que todo game poser tem tatuagem de cogumelo. E eu tenho tatuagem do cogumelo do Mario. Quando eu ouvi, eu fiquei, ah, mas eu gosto tanto. Caraca. Difuse. Cara, mas se eu fosse fazer uma tatuagem hoje, eu faria a Triforce, cara. Triforce. Eu faria a Triforce, cara. Triforce. Não sei qual. Acho que eu faria o lobo do... O Amaterasu do Okami. Olha, legal também. Ó, oh, maneiro também. Maneiro também. Maneiro eu faria também. Triforce. Eu faria Triforce. Mas a gente fugiu da fugiu fuga, demais, né? Eu escreveria o nome do meu namorado no Toba. Ou não. Olha. Ah, oh, que isso? Caraca, velho. Gente, é porque eu vi isso outro dia na internet, vocês viram? A menina tatuou o nome do cara no Toba. Eu vi. Andressa. A tatuagem tá dita agora que é lá no buraco mesmo, né, Andressa? Andressa, eu não me surpreendo mais com você. Ô, Thiago, então você faz o seguinte, procura, acho que esqueci qual podcast que eu conheci a Andressa, acho que foi no Aerolitos que tava falando sobre viagem no tempo. Andressa, tava falando pro pessoal qual tempo que queria viajar. Andressa, ela queria viajar. Ela queria ir pros anos 70, pro sexo, drogas e rock and roll. Justo. Tá achando o quê? Mas é justo. Justo. Eu ouvi esse programa também e eu acho justíssimo. Eu compartilho com ela essa vontade. Eu acho que, gente, qualquer pessoa em sã consciência... Eles não sabem o que é bom. Eles não têm... Sabe, sim. Mas é coisa melhor que beber, ouvir rock e tirar a roupa. Não tem, assim, a parte triste é que você não tomava banho, né? Mas não tem coisa melhor, gente. Né? Galera? Tem sim, claro. O cara do Charlie Doritos, Coca-Cola e o Gears of War. Não, Doritos, Coca-Cola e Gears of War, que é coisa melhor do que isso. Realmente, hoje, pros padrões de hoje em dia, eu mas que é isso? Eu consigo pensar numa coisa melhor que isso, hein, amigo? Ah. Se você não consegue pensar, sua vida está muito triste. Se é que você me entende, né? Joga o meme aí, se é que você me entende. Aquele meme do Mr. Bean, né? É. Bora. Beijão, virou. Gente, então, o podcast de hoje foi sobre podcasts. A gente tentou aqui fazer uma homenagem e comentar os programas que a gente mais ouve, que a gente mais ouviu, a forma como nós conhecemos. E eu espero que continue assim. É, a gente indica, inclusive, que vocês ouçam. Ouçam o Nerdcast, ouçam o MRG. Ah, eu quero dar só uma consideração final a todo mundo que vai reclamar que minha voz é fina. Não, mas sua voz não é fina, não. Ué. Pra menina tá super normal. Pra menina tá super normal. Ah, ele é um menino? Aquelas, né? Caralho. Ai, adoro, tá vendo? É por isso que eu tenho que dar. Mas a minha voz é mais grossa que a dele. Enfim! Verdade. É... Vai terminar o podcast ela falando, ah, ele é menino? Mas então, Malovane, o que você queria falar sobre a sua voz mesmo? Eu queria falar que é porque quando eu era criança, eu tinha mania de comer remédio, sabe? Sabe remédio? Você comia remédio. É, sabe? É uma. E uma... ele reclama da pessoa que já assistiu Centopeia Humana. Tá certo. Que pariu. Porque é super certo comparar alguém que toma remédio porque é doce e assiste Centopeia Humana por prazer, né? Mas tudo bem. Você já é diferente pro gostar de Metal Gear. Não. Você já tá errado. Olha como esse povo deturpa. Eu não assisti por prazer, eu assisti por pura curiosidade. Ruim de ser mulher é isso. Você fica curiosa. Eu vi o trailer, eu achei o trailer horroroso, mas eu fiquei muito curiosa sobre o filme. Você ficou achou curioso, vagina dentada também? Eu já assisti esse filme também. Caralho, vocês! Qual filme? Como é que é? Vagina Dentada, você viu também? Você assistiu Vagina Dentada? Você viu isso, Patrick? Eu não, acho que não, cara. Cara. Caralho, oh, Patrick, velho. Eu fico, tipo assim, eu fico pensando assim, poxa, é um filme idiota, igual, o Centopeia Humana é doentio. Agora, o Vagina Dentada é idiota, tá ligado? É uma ideia idiota. Ela assistiu Vagina Dentada e tem opinião sobre o filme. Puta que eu pariu. Não, parabéns, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada para o mundo que eu quero descer. É sério, gente, eu fico, tipo, curiosa sobre como... Eu fico assim, tipo... Nossa, como é uma vagina dentada, é isso? Não, Pé, não é isso. Tipo assim, eu fico pensando na pessoa que escreveu. Tô dormindo e acordo, nossa, acho que eu vou escrever um filme sobre uma vagina que tem dente. Pra caralho. Sério, sendo bem sincero aqui, o medo de uma vagina dentada é muito grande, cara. Eu não tenho medo, não. Patrick, você é blindado. Não, não, é porque é tão pequeno que não vai pegar nada. Nossa senhora, cara. Então, ô Malovani, mas a sua voz não é tão fina, não, senhor. A Andressa que toma anabolizante. Ah, é travesti, boa. Na verdade, né? A Andressa é travesti. Considerações finais, Andressa? É, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra todos os meus amigos. E pra você? E pra mim, Xuxa! É, patinete! É, eu não sei, gente, eu não tenho nada a falar. Quero mandar um abraço pros ouvintes daqui, né? Eu tô desempregada de novo, quem quiser me dar um emprego. Gente, me segue no Twitter, agora falando sério aquela, né? Me segue lá no Twitter, é @andres_q, que a gente vai sair, assim que o cast novo sair, eu vou estar publicando lá. Tem o meu blog também, só que como eu tô trocando de domínio, não adianta falar o endereço, mas aí vocês conseguem ver lá o blog. Eu sou muito chata, o Patrick sabe, porque o Patrick vive discutindo política comigo no Facebook. Isso, então, a gente discutiu uma vez, cara! Discutiu uma vez, caralho! Que isso? Eu não sei se foi o Patrick, mas um dia eu tava publicando os negócios, aí depois eu vi alguém falando assim, ah, porque não sei quem fala de Lacerda e não sei quem de Patrus. Eu senti a indireta, veio tipo uma vigorna, sabe, na minha cabeça. Assim, então, a direta não foi só pra você, não. Porque na minha timeline, cara, eu abri o Facebook, 15 comentários falando da mesma coisa. Eu tomar no cu, eu vou ter que me pronunciar. Indireta, foi pra você foi pra e pra mim, mais um outro, fica tranquilo. Foi pra mim. E aí no meu blog tem lá coisas, né, do meu dia a dia. Eu conto algumas coisinhas, eu gosto muito de escrever. Então, querem ler lá, tá de boa. Mas é isso aí. Eu agradeço a Andresa, agradeço o Malovani pela participação nesse podcast. A Andresa já é uma sócia já. No próximo podcast ela já vai chegar abrindo a geladeira e fechando a geladeira com o pé, né? Exato. Malovani, foi muito boa a participação, agradeço de verdade e vamos convidar você novamente. Gostei muito e eu acho que vale a pena repetir a dose, né, Thiago? Claro que... cara, Malovani, obrigadão mesmo. A sua participação foi super importante. Você contribuiu bastante pro tema desse programa. A Andressa, eu nem vou falar mais, agora a gente tá falando. A Andressa já é de casa já. Ela já... A Andressa toma leite no gargalo, né? Ela já toma leite no gargalo. Obrigado, continue acompanhando. A Andressa continua acompanhando a gente aí, trocando ideia com a gente aí. Beleza, então no mais, gente, brigadão aí. Mas no mais é isso. Obrigado a todos. E agora vamos para a sessão comentários. Esqueceu o nome. E no Mexidão Cast 19 e esse Resident Evil. Por falar em Resident Evil, na Savassi Games. Savassi Games. Savassi Games. Savassi Games. Você pode encontrar o Resident Evil 6 para poder comprar. Savassi Games, que é uma loja especializada em games. Aqui na região da Savassi, em Belo Horizonte. Telefone de contato é o 31-3785-3095 ou pelo e-mail contato@savassigames.com.br. Atendimento de 10 às 18h30 e sábados de 10 às 2 da tarde. Quem quiser encontrar todos os tipos de jogos, vai uma variedade muito grande, só entrar no site savassigames.com.br e lá comprar seu joguinho de Xbox, PlayStation ou os seus portáteis da vida, né, Patrick? Isso mesmo. Thiago Mendes, você sabe que o HD do meu Xbox eu comprei na Savassi Games, né? Não diga, Patrick, é verdade isso? É, cara, eu comprei o HD do meu Xbox lá, vocês sabem, eu gosto muito de games, mas a grana às vezes aperta. Então eu comprei um Xbox de 4GB e lá eu comprei meu HD do Xbox, parcelei no cartão, um preço bem baratinho, eu colhi todas as informações no site e podem ficar tranquilos, pessoal, a loja é 100% recomendada. Procura lá o nosso amigo Gabriel, e ele vai ter o prazer de atender todos vocês do Mexidão. Então, se você curte Resident Evil e curtiu o episódio 19, uma boa pedida é: compre seu Resident Evil 6 na Savassi Game. Tá aí, uma boa pedida. O William Vinícius, sobre o Mexidão Cast 19, 4 é bom só até o Final Boss. O 5 é o lixo, tem que ter o remake do 2 e o 3. Outros. Agora, curioso, ele fala que o Resident Evil 4 foi bom até o último chefe, ou seja, o jogo foi bom até o final. É, o jogo todo. Caraca, não tinha parado de pensar nisso, não. Não, o jogo foi bom até o final. Faz todo sentido. Só é bom até o final, só. Acabou o jogo com uma merda. Caraca. Ainda bem, né? Cara. Mas valeu, William, pelo comentário. Eu não sei, eu não acho o 5 um lixo, não. É um jogo bom, só não é Resident Evil. É, eu já falei isso um monte de vezes. De todos os jogos, o 5 foi o que eu tive menos interesse de jogar. Eu joguei ele até. Eu achei ele muito cansativo. Chegou num certo ponto e falei, ah, não. É, chega. Correto, agora eu leio. O Ricardo também sobre o episódio e esse Resident Evil. Ele comenta: pelo menos não é só eu que achou Resident Evil 5 um lixo. Não consegui jogar mais de 10 minutos. Na minha opinião de Merlin, o Resident Evil 5 tem dois problemas. O primeiro, é o mesmo que aconteceu com Onimusha 4. Você tem de compartilhar itens com a Shiva. E é complicado porque não são muitos itens que você encontra. O segundo problema é a inteligência artificial da Shiva, que eu achei ela muito estúpida. Olha, realmente, cara, você jogar o Resident Evil 5, e eu, principalmente, eu sou meio metido, eu gosto de jogar na dificuldade mais alta, ela faz umas decisões absurdas, desperdiça itens toda hora, ela tomou um tiro, ela tá usando lá recuperação de energia, é realmente complicado, viu, Ricardo? Mas ele continua: tirando Resident Evil 5, todos os outros foram bons. Jogo desde o Resident Evil 1 e curti muito a evolução da jogabilidade, que foi natural. Não concordo com gente querendo dizer que deveria manter a jogabilidade dos primeiros jogos. Fala a verdade, ninguém vai fugir de um zumbi girando o corpo, parando e depois saindo correndo. Eu acho que a jogabilidade perfeita para Resident Evil é a do 4. Eu concordo, mas eu gosto da jogabilidade antiga, o Ricardo, comentando aqui sua posição, é porque ela dava um clima de suspense maior, que a partir do 5 morreu. Eu até ia falar sobre isso agora, que eu até deixei um comentário a respeito sobre isso em outro site, cara. Acho que eles poderiam trabalhar melhor a trama dos jogos pra deixar eles assustadores, assim, mais tensos. E pra mim o problema de Resident Evil hoje em dia, a partir do 5, que é o que foi com mais ação pra cá, é esse, é que eles focaram muito na ação. Então eu acho que dá-se pra trabalhar a trama do jogo, deixar ele assustador, manter aquele clima tenso, mantendo a jogabilidade, atual, né? Eu acho que a jogabilidade podia ter melhorado, como foi o que foi acontecendo pra melhora do jogo em si, porque ninguém vai conseguir jogar um jogo hoje em dia com a jogabilidade que tinha no 3. Mas quando surgiu o jogo, parecia que a jogabilidade travada era algo feito pra aquele jogo, pra te deixar mais tenso. E aí a partir dos outros foi virando meio que um jogo de ação. Sim, eu gosto da jogabilidade de fato, mas... Eu se manter o clima do 4, eu acho que tava bom. O problema é que o 5 e o 6... Aí, terminando o comentário do Ricardo, ele fala: ainda não vi nada sobre o 6, mas se ele tiver o mesmo clima do Operation Raccoon City, eu vou gostar. Foi muito bom rever a Raccoon City do Resident Evil 2 com os gráficos atuais. Enquanto aos filmes, eu não vou comentar nada sobre esse filme genérico de zumbi com o nome de Resident Evil. Ô, Ricardo, eu vou te falar sério. Até o jogo, até Resident Evil 5 e 6, é um jogo genérico de zumbi com o nome de Resident Evil. Então o filme tá na mesma. Tá na mesma. Foi a melhor definição de Resident Evil 5 pra mim, cara. Andresa, já que você tá aí à toa, aproveite e leia o nosso próximo comentário. À toa é ser muito vagabundo mesmo, né? Enfim. O externo. Externo? Esterco? Estermo? Externo. Esterca? Esterca? Esterco é foda. Ah, adoro isso agora. Como vocês perceberam, eu já virei fã do cast de vocês. Obrigada. E dessa vez sim, eu entendo um pouco mais do tema. Concordo que jogos de terror hoje em dia são muito poucos, sendo o melhor representante do estilo Dead Space, que também caminha para o mesmo destino de Resident Evil. Isso é, vai acabar se tornando um game de ação. É, já está, né? Dead Space tá bem... Enfim, o meu Resident favorito é o remake do Cube. Do Cube, né? Vamos falar em inglês bonito, gente. Do Cube. Ele era um digno representante da série e com certeza não vai existir outro Resident Evil tão bom. Até porque não foi apenas um simples remake. Houveram outros pontos inclusos no game que ficaram muito bons, como o fato de se encontrar com outros personagens na mansão, e isso só ocorre quando você faz determinadas coisas de maneira correta. Por final, eu concordo também que o game se tornou algo irreconhecível. Ficou muito triste. Fico muito triste com isso, porque eu era muito fã da série e hoje eu meio que abandonei. No mais, a série merece todo o respeito que lhe é devido, pois por causa dela os games de horror são os games de horror, são os que são. E é isso aí, pessoal. Parabéns de novo, um abraço a todos. O foda é que games de terror hoje em dia o pessoal só se refere a zumbi, né, velho? Eu fico meio triste com isso. Tipo assim, vai lançar um filme, um game de terror, aí com certeza é zumbi, frágil. Isso é meio saturado já. Mas infelizmente não tem um outro game de terror. Até os monstros lá de Dead Space, eles não são zumbis, mas os necromorphs lembram demais zumbis. E o Silent Hill que foge um pouco dessa lógica, né? Mas hoje em dia realmente tem pouco jogo de terror, pelo menos na minha opinião. A temática do Silent Hill, pra mim, ela é uma das melhores temáticas de jogo de horror que teve nesses últimos tempos. Cara. Antes não são zumbis, sabe? São umas criaturas que não tem uma explicação lógica. É, uma parada bem psicológica até, né? Uma das coisas do Silent Hill que eu lembro que eu gostava é que não dava pra saber se aquilo era algum tipo de assombração ou se era alguma coisa que acontecia dentro da cabeça da menina, do personagem. Eu gostava muito disso. Ah, tá. Olha só, Malovani disse aqui, ó. Fala aí, mexido. Cara, é muito estranho você ler o que você falou. Como se as pessoas não soubessem que foi você que falou. É muito estranho, velho. E da hora que eu aposto que você vai pensar, tipo assim, isso aqui eu escrevi, foi merda. Eu pensei isso um minuto depois de eu ter escrito, mas vamos lá. Fala aí, mexidos. Bom, demorei um pouco mais pra comentar, porque infelizmente só pude ouvir o cast hoje, quinta-feira. É não que o cast tenha saído no tempo certo, né, gente? Claro. Mas vamos lá. Bem, os únicos que eu tive e / joguei foram Resident Evil 3, o Nemesis, né? O Resident Evil 4 e o 5. Primeiro vou dizer que o único que eu achei realmente bom foi o 3. O único vilão impactante e a jogabilidade travadinha que não incomodava, só dava mais medo. Joguei o 4 sem conseguir fechar o jogo. Basicamente por achar que os zumbis estavam muito mutantes, caminhos do coração. Vocês não concordam com isso não, gente? Caminhos do coração? Eu não entendi. Ah, véio, eu acho que... Qual é o caminho do coração? É a novela da Record, velho. Eu não assisto televisão, é por isso. Não, mas essa novela deve ter, tipo, sei lá, uns 5 anos atrás, cara. Eu não assisti antes, meu Deus. É porque, cara, eu lembro quando eu vi o vídeo, quando eu vi o primeiro vídeo do Resident Evil, que eu vi os zumbis fazendo a tática pra pegar o cara dentro da casa, eu falei, não. Não chega a ser caminho do coração, não, mas eu concordo com esse tal de Malovani aí. Realmente, cara, o Resident Evil 3 é o único vilão marcante da série. O Nemesis. Eu gosto desse cabeçudo aí. Tá, enfim, deixa eu terminar aqui. Quanto ao 5, só tem uma palavra que resuma. Lixo. Que bela bosta, hein, Capcom? Cara, assim, na boa, esse Malovani é meio babaca, né, velho? Ele é meio complicado, ele tem um problema de comportamento. Não, mas o 5 ficou ruim, velho, mas... Pô, lixo, o lixo eu achei exagerado. Não, pô. Cara, o 5, ele é muito, cara, ele é muito ruim, cara. Ah, não, primeiro que você tirar o tiro na cabeça de um zumbi já não faz mais sentido pra mim, velho. Caraca, velho. Você dava um tiro na cabeça dele e brotava um monstro, era... Não, não, não, por favor, eu só vou ficar mais... Não, mas isso já tinha no 4. É, mas o 4 ainda passou porque ainda era um pouquinho, sei lá, era mais de leve, não sei, velho. Não, eu acho que o lance que tinha no 4 é que o 4 tinha aquela seita lá, tinha aquele visual mais dark, e isso deixava a pessoa, mexia um pouco a cabeça da pessoa, escondia até o fato dos mutantes, né, da mutação dos vírus. Enfim, ótimo podcast aí, como sempre, esperando o próximo, quem diria, né? O próximo você estaria nele. E loop infinito caiu esse negócio, você lendo o seu podcast o tempo todo agora, o mundo vai explodir, na verdade, né? A gente já tá num podcast meio Inception, podcast sobre podcast. Agora, o pessoa que comentou lendo o comentário. Metalinguístico. Tá complicado. Lendo o próprio comentário é foda. Enfim, aí aqui tem uma pergunta que eu quero que vocês respondam agora. Vocês vão voltar com os posts sobre temas variados? Li alguns e achei muito bons. Falou, galera do Zé. Cara, o que tá pegando é o tempo, velho. Então, realmente, eu queria tentar fazer mais posts. Tô tentando encontrar tempo livre pra isso, mas o que tá pegando é o tempo livre mesmo. Mas eu e o Thiago, a gente tem até uns compromissos aí, né, Thiago? E a gente vai ter que criar mais posts, sim. Então, é possível que nós voltemos, aliás, é mais do que possível a gente voltar com os posts, pelo menos um post por verdade. A questão dos posts mesmo é essa. Nas últimas duas semanas, principalmente, bicho, o pau quebrou, o trabalho pegou forte e por causa disso até demorou um pouco mais para sair alguns posts, mas o foco do blog, exatamente, do programa, é que a gente não só faça os podcasts, a gente passe mais informações o tempo todo. Mas vamos ver, de repente a gente consegue sim manter mais cast, vamos convidar uma galera pra escrever aí, quem sabe até mesmo a Andressa, né, Andressa? Uai, claro, gente, eu tô aí pra qualquer coisa. Então, mas Malovani, obrigado mesmo, de novo, agora a gente tá tendo a oportunidade de agradecer você praticamente pessoalmente, né, pelos comentários. Eu fui o único que me mandei e-mail, alguém pra participar? Não, já teve uns outros também. Mas é insignificante, eu sou foda pra caralho. Não, não é isso, O pessoal do Fórum Ingo, por exemplo, um abraço, inclusive, pra galera do Fórum Ingo. O podcast dele também é muito bom. A gente esqueceu de citá-los, né, Thiago, no podcast. Esqueceu. Sobre carreira, né? Mas eles também foram através desse contato. E teve uns outros. Eu tô lembrando de um de imediato aqui. Acho que é o Fernando. Ele se ofereceu pra fazer um podcast sobre MMA. Pois é. É uma ideia muito bacana. Eu não conheço nada de MMA, velho. Não tenho nem ideia do que seja. Então a gente vai estudar um pouquinho pra fazer esse podcast. Mas nós temos mais uns dois ouvintes aí na fila. Inclusive um hoje não compareceu, né, Thiago? É verdade. Mas é coisa que acontece. Imprevistos da internet. O Matheus. E aí, galera? Não vou entrar em muitos detalhes a respeito da Capcom Mercenária. Resident Evil não é mais Resident Evil. Se não, vão ficar lendo meu comentário por uns 10 minutos. Risadas. Gravamos até recentemente um podcast onde falamos sobre inovação e nostalgia. E Resident Evil foi um exemplo fortemente citado. Se puderem, dê uma passadinha lá para conferir. Eu até ouvi, acho que o Patrick também. Eu particularmente acredito que a Capcom não fará mais Residentes como antigamente. Somente se for um remake. Não acho os novos jogos tão ruins. Joguei todos e provavelmente jogarei os 6. São bons. São bons jogos. Acho que a Capcom não deveria mudar a jogabilidade e tal. E sim trabalhar mais na trama do jogo. É uma coisa que eu até defendo isso. Trazer algo mais pro lado Dead Space. Mais tenso, mais assustador. Com a mesma jogabilidade. O jogo realmente virou ação frenética. E disso já temos bastante, né? Cara, eu concordo demais, tem muito jogo de ação assim, não falta mais hoje em dia. Inclusive é o que tornou Resident Evil ruim, né? Porque no meio de tantos jogos bons, o Resident Evil 5 acabou virando um jogo de ação genérico. É isso. No meio de tantos jogos. Verdade. O Resident Evil deixou de ser jogo de terror, e aí hoje em dia o Resident Evil 5, aliás o 6, né, o que é o que tá... Ele já não é um jogo de terror bom, e como um jogo de ação, ele também já não é mais um jogo de ação bom. E aí ele ficou perdido nesse limbo, cara. E eu concordo plenamente com você, Molo. O 5, acho que ele ficou no meio de um monte de jogo bom, de ação. Foi isso mesmo que aconteceu. Quanto aos filmes, olha, quando vou ver um filme de Resident Evil, eu simplesmente desligo um botãozinho com todas as minhas memórias sobre Resident Evil. Os filmes são bons, são legais, desde que você não faça comparação nenhuma com a série. Bons é complicado. Sessão da tarde. Você tá maluco? Rápido do Menino Dourado é Sessão da Tarde, cara. Resident Evil é, no máximo, passa domingo, velho. Verdade, temperatura máxima. Ah. Verdade. Bom, Malovani, olha só, o Malovani... Ele dá pra um podcaster. Ele dá pra um podcaster. Opa, dou muito. Já dei bastante. E ele assume... Gente, o bonito é esse. Orgulho. É, cara. Por isso que você tá aqui hoje, né? O Thiago começou o podcast falando que tava enfiando o microfone no cu, cara. Qual o problema de eu falar não, que eu tô no cu? Não, no cu não. No cu é muito ofensivo. Na bunda. Ah, No toba. Então. Toba, que bonito. Vai lá. Os filmes são bons, são legais desde que você faça comparação nenhuma com a série. Portanto, prefiro curtir os filmes dessa forma do que passar nervoso em uma adaptação totalmente fora de contexto dos games. Abraços. Cara, falar sobre o filme do Resident é aquilo que a gente já falou um monte de vezes. O 1 eu considero um bom filme de Resident Evil, porque é o que eu já falei. Apesar que tem o Leon, e o Leon é bonitão no filme, mas enfim. Ai, Leon. Enfim, é aquela coisa, né? É um bom filme, pode até ser um bom filme de vampiros, não. De zumbis. Zumbis. Mas não é... Resident, parada. É tipo uma história qualquer. Cara, bom filme de zumbi é Uma Noite Alucinante. Uma galera. Noite Alucinante, o melhor filme de zumbi que eu já vi ever. Ele Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos. Eu tenho medo desses filmes. Que isso, eu adoro. Madrugada dos Mortos é um ótimo filme. Pera aí, você acha Centopeia Humana interessante e tem medo de Madrugada dos Mortos? Pois é, cara. É porque eu sei que eu nunca vou perder. Eu nunca vou ficar perdida no meio da floresta e precisar do abrigo de um psicopata que vai prender o meu toba e costurar na boca de um japonês, entendeu? Meu Deus agora... do céu. Agora olha, eu podem acontecer. Eu já assisti o Centopeia Humana e me senti agredido com essa definição, cara, do filme. Caraca. Caraca, o Andrés, você tem sérios problemas. Mas concordo que zumbi pode acontecer a qualquer momento, eu concordo. Zumbi pode, porque geralmente filme assim, por exemplo, igual esse da Centopeia Humana, o Albergue, essas coisas, é sempre um grupo de jovens retardados que, sei lá, furam o pneu do carro e aí entre a cidade com muitas pessoas confiáveis, eles vão pro meio da floresta de ajuda numa cabana misteriosa. Tem que morrer mesmo, velho. Isso não existe, não. Você vai pra um lugar movimentado. Agora, tá agora querendo justificar o ponto de vista do filme de terror. Se você tá no meio do nada, no meio da União Soviética, cara, nenhum lugar é seguro pra você, velho. Não, cara, russo... Russo alemão, Deus me livre. Esses caras não são normal, não, bicho. Então, pra finalizar... Paulo Henrique, ele fala: cara, eu não gosto de nenhum dos Resident Evil. Eu acho uma marca muito lucrativa. Concordo, é lucrativa. Muito lucrativa. Os empresários tentam enfiar o produto na garganta de muitos adolescentes que forçam a barra para ser mauzinhos. Há controvérsias. É até complicado, né? Porque assim, na época que eu gostava do Resident Evil, eu era bem mais novo. Na época do Resident Evil 3, pô, eu era adolescente e, porra, nunca fui nada de malzinho, velho. Nunca nem usei roupa preta e deixei cabelo crescer. Mas ele continua. Ele fala: como sempre, vocês estão evoluindo e avançando. Como eu disse, continue nessa pegada que vai e vem. Abraços e vida longa e próspera. Valeu pelo comentário, Paulo. Valeu pelas dicas. Você deu umas dicas boas pra gente no último podcast. E espero que você continue gostando. Continue comentando em nosso querido podcast. Obrigadão aí, Paulo. Realmente, a galera tá comentando, tá só somando com a gente aí. A gente tá muito feliz com os resultados, as dicas que a gente está recebendo, as críticas construtivas. De novo, querendo agradecer aí a presença da Andressa mais uma vez no nosso programa e do Malovani. Valeu, galera. Agradeço vocês, porque, sei lá, né? O espaço entre você comentar e você fazer parte do cast uma estrada muito grande, né, velho? Tem muito caminho até aí. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado. Valeu, galera. Tchau. Alô. Alô, galera. Até a próxima. O problema é o que depois a galera termina o podcast, começa o comentário, a galera desliga, não é não? É verdade. Pô, eu não acho não, cara. Uma das partes mais divertidas pra mim são os comentários, velho. Olha só, vamos ouvir o ouvinte. Ouvinte é que manda, né, Thiago? Vamos deixar. É que manda, né? Vamos deixar, agora, então. Vocês vão ouvir minha opinião nesse negócio. Ah! Tá vendo? Você dá um pouquinho de poder, meu filho. Sobe, rapidinho. Vamos deixar então, Elis? Eu sento o dedo nessa porra. Vai perguntar se eu conheço o presidente também? Você conhece o presidente? A presidente? Não. Não sou tão idiota assim, não. Todo mundo que mora em Brasília conhece. Todo mundo que mora em Brasília conhece ela? Inclusive, eu sou funcionário público. É Brude Bruno ou Brude Brutamontes? De quê? É Brude Bruxa. Brutamontes. Olha só. Deixa aberto aí, vai ser mais divertido. É aí que o telefone tá tocando aqui. Então, sabe aquele podcast que vocês falaram? Cara, Andressa, quantos anos a Andressa tem de podcast e até hoje não aprendeu a deixar o telefone desligado? Cara, isso que eu ia falar, cara. Eu tava ouvindo o podcast de vocês um dia desse, aí o telefone de alguém tocou e vocês falaram a mesma coisa, cara. Foi o meu. Inclusive, nessa última semana da gravação, o Nerdcast foi sobre viagem no tempo, e eu até tava falando com o Patrick, cara, o programa ficou muito bom, ficou, assim, tinha até um tempinho que eu não ouvi um Nerdcast tão bom quanto foi esse foi. Eu indico até que ouça, até Patrick, ouve, porque você vai gostar, você que gosta muito do tema viagem no tempo, você vai gostar mesmo. Pois é. E não só o Mexidão, ouça... A coisa que eu mais odiei é porque eu queria que esse tema viagem no tempo fosse nosso próximo episódio sobre Conversa Fora. E eles gravaram, vou ter que esperar agora. Vão ter que esperar. Aliás, é a segunda vez. Né? É a segunda vez que rola isso, né, Thiago? Titos que estão roubando as nossas pautas. Sério, Andressa? Pois é. Estão roubando as nossas pautas. Não, aqui, uma curiosidade sobre o Jovem Nerd. É a segunda vez que isso acontece. O Patrick virou pra mim e falou assim: cara, vamos fazer um programa sobre a Curiosity. Na semana eles lançaram o programa deles sobre a Curiosity. Na semana que eu falei com o Thiago, eles lançaram da Curiosity. Aí, esse da pauta da viagem no tempo, Andressa. Fala assim que esse Alexandre aí tá sugando as ideias de podcast, hein? Pois é. O Alexandre aí, ó, você tem que tomar cuidado com ele, fi. Pode não. Não, mas eu gosto de decote. Se deixar entrar, eu entro. Gente do céu. Véio, eu vou dormir no sofá hoje, se continuar assim. Hoje puta vai. Que pariu. Mas enfim, eu posso... Ô, gente, eu conheço X-Videos, eu tava zoando. Gente. Jura? Nossa, nossa. Eu tava zoando, todo gente, pelo amor de Deus, né? Já ia te mandar o link aqui, olha. Ainda bem que eu tava zoando. Tô com ele aberto aqui, inclusive. Na verdade. Olha só. Entendi. Você também foi Jovem Nerd, então, ô Malovani? Foi sim. Aí depois... E você, qual foi o seu primeiro? Desculpa, Malovani. Continua, não, Malovani, te cortei. Depois só isso. Não, continua, velho. Eu te cortei total, isso foi mal. Continua, só ia falar que era Jovem Nerd, cara. Pode continuar, vai lá. Foi mal. Primeiras damas, vai. Oi? Onde que eu entrei nesse papo aí? Enfim, é desnecessário. Mas o de quadrinhos eu sempre... O meu irmão mesmo, ele só Thiago, você tá rebocando uma parede aí, Thiago? Oi? Você tá rebocando uma parede aí? Meu pai tá. Sério? Ah, porque tá uma barulhada do caramba. Meu pai tá. O pai tá rebocando aqui a parede aqui. Assustador. Deixa só eu terminar de misturar a massa aqui que aí rola. Caraca, bicho, ele tá rebocando a parede mesmo. Puta que pariu, puta que pariu, olha o meu ouvido, rapaz. Puta que pariu, eu sou foda. Na cama, eu esculacho. Ele tá rebocando. Aí você tá se vangloriando porque você tá acostumado com o trabalho de pedreiro, velho. Ah, pelo amor de Deus, Patrick. Eu não posso negar minhas origens, menina. Já ralei até construindo a represa no sítio do meu avô, menina. Sério? Tá levantando laje e agora tá aí tirando onda de que consegue escutar o reboco. O mais doido é minha esposa, cara. Minha esposa, ela sabe que eu tô jogando Metal Gear na hora que ela começa a ouvir o Snake, Snake, Snake, que eu mais morro do que tudo naquela porra. Mas vambora. Falar em morrer, eu e o Patrick estamos jogando o Gears of War 3 no insano. A gente tá jogando cooperativo. Ah, vocês estão malucos. E cara, ele morreu ontem umas 20 vezes. A gente desistiu. Ah, mas o Thiago é muito certinho, velho. Pô, eu pego o extintor e quero fazer igual o Didi Mocó. Tá zoando lá o cenário com o extintor. O Thiago é muito certinho. Não dá nem emoção. Não, o Patrick, ele acha que Gears of War é CS, né? Que você sai correndo e pulando, né, galera? É tipo isso. Pior que eu fico assim, meu. E eu fico avacalhando, velho. O Thiago fica parado, eu fico lá com a serra elétrica ligada na frente dele. Ele, puta que pariu, sai da minha frente, viado. Mas vamos pôr foco no trabalho, Thiago. Igual eu tava falando, eu ouço muito o Jovem Nerd e o MRG, apesar de não gostar de alguns programas do MRG. Eu acho desnecessário. Você tá tampando o nariz agora? Eu tô tentando tampar o barulho fazendo aquele negocinho, saca? Ele tá, daqui a pouco ele tá falando igual o Ben. Não, agora tá. Então, cara, eu gosto de podcast, porque eu mais escuto. Isso, cara. O que o Patrick tá falando, cara? Não dá pra entender, não, velho. Ele tentou falar igual o Marcelinho aí, velho? Eu acho que ele tentou falar igual o Marcelinho. Ah, caralho. Pô, velho, eu tô bom. Vocês sacaram minha referência, porra. Tá ótimo, continua aí, vai. Come back anytime.